Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks da RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, aquelas 2 horinhas que você tem pra curtir o que você mais gosta. Aquele momento que é todo seu pra você curtir do jeito que você achar melhor. Tá ok? Portanto, fica à vontade, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E hoje eu voltei a tocar, espero que vocês gostem também, tá? Um pouquinho de rock progressivo, cara. Já estavam me cobrando. Falei, pô, Adolfo, você não tá tocando mais rock progressivo, aquela coisa toda. Vou voltar a tocar, mas de vez em quando vou tocar. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta também, tá? Tem que ser democrático até na hora de fazer programação de rock. Tá ok? Tem progressivo, tem também do Amy Allman, que fez parte do Allman Brothers Band, cara. Aquela banda que os irmãos morreram de overdose, uma coisa horrível. Mas eles deixaram uma discografia incrível. E o do Amy Allman na faixa solo, na carreira solo dele, vocês vão ouvir aqui. Inclusive tem até música dos Beatles com ele aqui, tem música do Steppenwolf. Você vai ver, você vai poder tirar suas próprias conclusões. Tem também o guitarrista Roy Buchanan, que toca muita guitarra. E depois, ó, tem Humble Pie, Foreigner, olha só, Gary Moore, tá? Grand Funk Railroad, George, foi a primeira banda do Brian Johnson, do AC/DC, Tear Gas, muita gente não conhece essa banda, eu ouvi, gostei, e o Foghats, legal? Então vamos começar agora viajando ao som da banda inglesa Yes, Roundabout. É uma viagem, Classic Rocks.

He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, a lucky man he was. Ooh, a lucky man he was. A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money could save him. cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting fast as he bends to pick a docket. He goes down to the bog and wants his feet. Thank you. the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Gênesis, é, de Gênesis na época do, já o Phil Collins cantando, se eu não me engano, acho que é Selinga, By the Pounds, eu acho que já era ele, é, eram dois bateristas, Chester Thompson e o Phil Collins, e o Peter Gabriel, acho que não é mais não, isso aí acho que é o Phil Collins, I Know What I Like in a Wardrobe, aliás eu tocava essa música até na boate na época, o Jethro Tull também, Aqualang. Olha, King Crimson, do King Crimson, King Crimson saiu um dos integrantes do Emerson, Lake & Palmer, que é o Keith Emerson, tá? E anterior, já que eu falei neles, Emerson, Lake & Palmer, é com Lucky Woman. Pra você ter uma ideia dessa banda, Emerson, Lake & Palmer, o baterista Carl Palmer, foi eleito várias e várias vezes o melhor baterista de rock progressivo do ano. Não, vários anos seguidos, Carl Palmer, tá? Ele tinha uma coisa, nos shows dele ele queimava a aparelhagem inteirinha no final. Todo dia, ele dava um curto-circuito naquela merda, ela pegava fogo em tudo, cara. Todo show deles era esse. Não, uma loucura. E o Yes também, eu tive o prazer de ver o show do Yes no Rock in Rio 85. Eu ouvi Roundabout, eu quase tive um orgasmo ouvindo isso. Foi a primeira vez também que foi utilizado os efeitos de laser no Brasil e foi no primeiro Rock in Rio. Exatamente no show do Yes. Foi uma viagem, cara. Você ouviu aí Roundabout. Gostou? Esse aí é o rock progressivo. Eu peguei o creme de la creme, como dizem os franceses. Mas tem muita coisa de rock progressivo que a gente vai tocar na nossa programação. Legal? Olha, a gente vai pro break e volta com o Duane Allman. Você vai conhecer o som desse cara, meu amigo. Daqui a pouquinho. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, começando mais um. Rock tá horrível, né, cara? Sequência, eu ainda não parei com isso. Só porque o meu dentista ouve o meu programa, eu fico de onda aqui com o Block. Ele disse que gosta. Ele falou pra mim que gosta. Eu não gosto, não. Eu lembro daquele motorzinho lá, não gosto muito, não. Aproveitar um abraço pro Dr. Ulisses aí, cara. É isso mesmo, dentista roqueiro, meu amigo. Acredite se quiser. E rock mesmo, ele gosta de rock progressivo também. Transatlântica, que é uma banda brasileira, se eu não me engano. Esqueci o nome das outras bandas, tá? Bom. Nessa sequência aqui a gente vai tocar Duane Allman. Já expliquei pra você que ele fez parte do Allman Brothers Band, tá? O irmão dele morreu de overdose. Fazer o quê? Naquela época morria se muito de overdose de heroína. É, infelizmente, as pessoas não conheciam direito os efeitos da droga, tá? É como meu pai dizia, se não fosse coisa boa não se chamava droga, né? Pensa bem. E nem sei pra que eu tô falando isso aqui também, cara. Deixa quieto. Bom, vocês vão ouvir. Vocês vão tirar suas próprias conclusões. A gente vai ouvir Duane Allman começando com Living on the... Olha só. Living on the Up. Ô, letrinha miserável, cara. Living on the Up. Vamos lá. Classic Rocks. Everybody's wearing nothing, not a cooler. you coming today? Just remember. thing ain't going down that road of love by myself. No, no, I ain't going down that road of love by myself. Now if you won't go with me, baby, I guess I just have to get somebody else. Oh, darling, I hope you feel the same way too. Baby, I sure hope you feel the same way too. 'Cause as long as we have each other, I'll have your love to see me through. Let's walk together hand in hand. Oh, baby, baby, baby. Let's walk together hand in hand. Oh, Lord. And you can be my little woman. And I know I'm gonna be your man. We'll be right back. running. Head out on the highway, looking for adventure. Whatever comes out. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, the feeling that I'm under. We'll be right back. gostou, cara. É, e ao vivo aí, né? Do Amy Allman. Você ouviu, ó, Don't Keep Me Wondering, tá? Statesboro Blues. Teve também Born to Be Wild, do Steppenwolf, que é o tema dos motoqueiros, cara. É, Born to Be Wild, gostei da versão. Leila, música de Eric Clapton, sucesso de Eric Clapton. Loads of Love, Hey Jude, com essa versão maravilhosa. É, cara, como dizia Gonzaguinha, maravilhosa. Hey Jude, espero que você tenha gostado também. E Down Along Up the Road. Não, Down Along the Road. The Love. Não, gente, vai dar um desconto pra minha letra, tá? Down Along the Love, é isso mesmo, é Love. E a primeira foi Living On Up the Road. Esqueci o Road quando comecei a sequência aí. Tá ok? Bom, do Wayne Allman. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, pelo menos já conheceu aquela velha história. Tá ok? Bom, a gente vai pro break da sequência. Mais um guitarrista famoso, não sei se você conhece, tá? Roy Buchanan. Daqui a pouquinho, depois do break. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, tá gostando, né? Tem agora Roy. É Roy Buchanan, e depois tem uma mistura de sons aqui que eu espero que você goste. Roy Buchanan toca muito, cara. Isso aí você vai poder ouvir e tirar suas próprias conclusões. A gente vai começar com Don't Your Daddy Dirty. Vamos lá, Roy Buchanan, fica à vontade. Classic Rocks. drive on until I get there. I've got to drive on until I get there. Cause I'm a ram, yes I am. And I'm stubborn as I can be. Gostou? É Ray Buchanan. Você ouviu Hero Knocking, Ferdinand Up the Road, sucesso também de Eric Clapton. É isso mesmo, cara. Tribute to the Etmore James, I'm a Ram, ok, That's What I'm Here For, Running Out e Don't Your Daddy Dirty, tá? Ray Buchanan, gostou do cara? Tá bom, aí o objetivo é esse mesmo, apresentar coisas novas pra vocês, coisas antigas, novas, coisas que você não conhecia. Você vai formando aí seu próprio arquivo mental de rock and roll aí, quando falarem, você vai falar, não, já ouvi isso aí no Classic Rocks, cara, para de tirar onda, gostei, é bom, ou então não gostou. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e na sequência a gente volta com Humble Pie, Foreigner, olha só, Gary Moore, Glenn Frank, Georgie, Tear Gas e Forget pra você. Classic Rocks. Olha, essa banda aqui nos anos 70, cara, era muito, muito, muito conhecida. É uma pena que eles pararam, mas eles lançaram um disco recente, eu vou procurar saber na minha discografia lá. Se tiver, eu vou tocar pra vocês. Dizem que Peter Frampton foi vocalista dessa banda, mas não. Peter Frampton foi vocalista do Camel, o nome da banda. Tá? Não foi do Humble Pie, não. Não tenho certeza, não. Tá ok? Bom, vamos começar então com Humble Pie, com Thunderbox, um dos clássicos do Humble Pie. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah! estreia o Forgets, meu amigo. Aquele de Slow Rides. É a faixa mais conhecida do Forgets. E, aliás, ao vivo, uma das poucas faixas que eu considero a versão ao vivo melhor do que a versão de estúdio. É isso mesmo, cara. Forgets. Daquele álbum que tem aquele mendigo pescando no bueiro. O que? Vocês não me perguntam. O que que tá pescando lá? Não sei. Você ouviu Forgets, Too Late to Hero. Olha, Tear Gas, cara. Eu não conhecia essa banda. Muito ótima. Woman for Sale. Olha só, Jordi, né? Com No Sweets. Grand Funk Railroads, que era um trio, cara. O vocalista era o baterista. Footstomp Music, Gary Moore, um dos mestres do Blue. Você ouviu After the War? Olha, Foreigner com Get Slow Down. E a primeira foi Humble Pie com Thunderbox. Legal, né? Chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Tá? Se gravou, depois você confere a gravação aí pra ver se ficou legal. Tá legal? Semana que vem a gente volta, com certeza, sabadão, às 2 da tarde. Daqui a pouquinho, 6 horas, Flash House. Pra você começar a sua noite já no clima, já ir se esquentando no clima da balada. E mais uma vez, aquela velha história, meu amigo. Se for dirigir, não beba. Classic Rocks.